Santua! Os Cavaleiros do Zoológico. Faça elevar os maletes do cabeção. O cliente atender, impressão pra fazer sua imaginação. Eles vão te promover. Supera a zoeira e tem forças pra trampar. Umas fantasias, um caloteiro irá brigar. Pois nas costas de um curtão sonhador ninguém irá montar. Santua! Intendente de Santana. Santua! Estreve pra valer. Oh yeah! Santua! Unidos pela empresa. Santua! Anderson vai se fuder. Faça elevar os maletes do cabeção. O cliente atender, impressão pra fazer. E sem imaginação, eles vão te promover. Supera a zoeira e tem forças pra trampar. Mulas fantasias, com caloteiro irá brigar. Foi nas costas de um putão sonhador, ninguém irá voltar. Cessa do Lula! Tem gente de Santana. Cessa do Lula! Crise pra valer, oh yeah! Cessa do Lula! Unidos pela empresa. Cessa do Lula! Anderson vai se fuder. Umas fantasias, um caloteiro irá brigar. Mas nas costas de um puto tão sonhador, ninguém irá montar. Santua, semente de Santana. Santua, 13 pra valer, oh yeah. Santua, unidos pela empresa. Santua, Anderson.